Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Raul, e na noite de hoje os mortos sairão para visitar os vivos e dar chute na bunda deles, até eles aprenderem a parar de fazer besteira. Nossa, Raul mandou até uma voz impostada de veludo, trocou e grogou. Foi. Tá nervoso, você falou nervoso. O Santa, tá valendo. Era, ai, não consigo, meu acordo cedo. Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu estudei pro cast errado. Eu ouvi toda a discografia do Halloween e agora eu tô descobrindo que é a história do Halloween, né? Aí fudeu. Não sei de nada desse cast. Errou! Agora você vai precisar mais do que 7 chaves pra conseguir fazer o cast, né? Oh, referência. Amigos. Rapaz. Aqui é a Kel e nesse Halloween eu vou fazer pepinos iluminados, porque cansei desse negócio de abóbora. Não precisa mais. Legal, ou então volta os clássicos, o rabanete. É nabo, é o nabo, isso. E a Rose, né, que ela é de Pernambuco, né, então ela falou assim, vem você pegar, puxar uma abóbora, você não pega um gerimum e faz logo com o gerimum? Pode ser também. É. Fica verdinho e laranja por dentro. Uma moranga. Isso, moranga. É isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer um cast sobre Halloween. Na verdade, não é a história da banda Halloween, não é não sobre o filme Halloween, mas sim sobre a história do data comemorativa Halloween. É isso aí. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre o Halloween, nada mais justo, né, começar a falar dele, como surgiu a palavra Halloween, né, porque muitas pessoas não sabem a parte da etimologia dela, né, então é interessante falar sobre isso aí antes, a gente começar a falar como surgiu, né, o feriado, dependendo do local, e como surgiu as festanças também, que na verdade a palavra Halloween, ela já é datada de 1745, né, e ela tem, na verdade, origem cristã, né, muita pessoa até pensa, não faz sentido porque ele é celta, né, mas na verdade não. A palavra em si, Halloween, tem origem cristã, que ela é a junção de duas palavras, que é a Halloween, que é tipo, tem a vírgulazinha, né, no EN no final, e que significa, né, o Saint's Evening, ou como ficou aqui também, né, seria a noite dos santos. E aí o termo também do escocês, All Hallows Eve, que seria a noite do dia dos All Hallows, né. Que aí, que aconteceu que com o tempo, a palavra Hallow, né, da palavra All Hallows, e o in da palavra Halloween, da palavra cristã, né, se juntaram até se tornar a palavra Halloween, que é conhecida como hoje. Também tem usado alguns no inglês antigo, usa a palavra All Hallows para de certa forma juntar isso aí, mas isso daí normalmente no inglês antigo. Ultimamente a palavra Halloween é desse jeito mesmo. É, né, porque a língua ela é viva, né, então com o passar do tempo a galera, ainda mais porque era uma comemoração, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas era uma comemoração pagã que vai ser assim, absorvida, né, pelo catolicismo, e são pessoas simples, né, que comemoram. Então, apesar de as pessoas que criam as coisas, né, dentro da igreja, que decidem, são pessoas bem letradas, mas as pessoas do dia a dia ali vão falando do jeito que ouviu. E aí, com o passar dos anos, as palavras se transformam e o negócio que era quase uma frase, né, virou uma palavra só. Isso. O hello, em inglês, ele significa santificar. Aí por isso que tem toda aquela questão também com o dia de todos os santos e tal, que a gente vai falar mais um pouquinho pra frente. Sim, é interessante, né, a gente ver isso, a junção de uma palavra, de certa forma, com a origem cristã, e uma palavra escocesa, né, então a gente vê toda essa junção e no final, tanto a palavra como as festanças, de certa forma, todas se misturavam, né, com o tempo. Mas aí, começando a falar da como surgiu o Halloween, na verdade, é uma coisa antiga para um cacete, né, para dizer no mínimo, porque ela é datada lá de 2000 anos atrás, né, há muito tempo atrás, com o povo celta, que naquela época vivia em torno da região da Irlanda, né, do Reino Unido e do norte da França, que por causa disso eles comemoravam o Ano Novo no 1º de novembro, né? Até o pessoal falando, pensar, né, como assim 1º de novembro, né? Porque na verdade o Ano Novo que a gente comemora hoje é diferente, porque naquela época era um calendário diferente, né? Sim. E também tem muito a ver com a questão da passagem das estações do ano, né? Porque a gente hoje em dia tem essa noção mais capitalista das coisas, né? A gente tem datas comemorativas, coisas, né? Tipo, Halloween a gente tem que comprar tal coisa, Natal a gente tem que comprar outras coisas. Então, são datas pra gente comprar coisas. Mas quando você pensa nos povos celtas, o que eles chamavam ali, as comemorações deles eram sempre relacionadas com o clima também. Então, quando tinha passagem do inverno para o verão, quando tinha passagem do verão para o outono, enfim. Quando você tem essas mudanças da temperatura do clima, né? Do clima, da colheita. Das estações. Estações, tá tentando achar essa palavra e não consegui. As mudanças de estação eram muito importantes para eles, né? Os celtas, né, nesse momento, ali nessa data de 31 de outubro, para eles era como se fosse entre aspas, a morte da natureza ou o adormecimento da natureza, porque eles estavam passando do meio do outono para o início do inverno, o momento em que a terra começa a ficar mais, as folhas começam a ficar mais alaranjadas, onde a plantio já não vai trazer mais nenhum, não vai gerar mais nada, né? A terra não vai gerar mais nada. Então, para eles, era um momento... Benefício, né? Então era um momento de você se recolher, de pegar tudo que você trabalhou, né? De que você já plantou, de que você acabou de colher, e se resguardar, começar a se preparar, né, para o inverno. Então, por isso que tem todo esse lance sombrio também, Essa parte. Então, para eles, é como se fosse um momento de morte do deus, de um dos deuses deles, né? Então, para eles é como se fosse um momento de reflexão, né? Que como eles pegavam, assim, hoje em dia, como você até falou, a gente tem uma noção mais de clima do que naquela época. Estamos falando de 2000 anos atrás. Não tinha calendário, não tinha nada. O que eles podiam se localizar através do que eles estavam vendo, né? Então, essa questão do festival que eles comemoravam, né? O Festival Samhain, ou Samhain, que como também que eles falam nos celtas, né? Acontecia que quando eles viam esse clima acontecendo, porque estava lá o verão, né, época brilhosa, tudo quente e tal, acontecia, caiu o inverno. O inverno normalmente o quê? Nevava. Então, lá naquela época, na verdade até hoje, de certa forma, em alguns lugares, tem a questão do inverno tapar por muito tempo o sol, né, a iluminação. Então isso tinha muita associação com a morte, né, eles tinham uma coisa que assustava muito eles. Porque imagina... Principalmente naquela região ali, entendeu? Exato, né, naquela região que... A Inglaterra hoje em dia tem algum problema assim do sol, por isso essa foto até o pessoal da Inglaterra é vampiro, né? Por quê? Porque principalmente essa questão do sol tá tapado, porque tem o inverno e tá tudo fechado, e aí não tem animais, porque aí até que ela falou também a questão de semear a comida e tal. Então o tempo que se recolhia, aí ele dava um ar mais sombrio, né? Então é interessante você ver o clima ter relação com o próprio povo, porque eles naquela época não tem muito entendimento do que realmente era o inverno, né? Pra eles era algo como... Por isso que comemorava do Samhain a questão da morte, né? De um deus. Porque eles pensavam que... muitas vezes até pensavam que era o fim do mundo, né? Porque se imagina assim... Com aquele pensamento de 2000 anos atrás, você vê um negócio desse, tudo desolado, cheio de gelo e escuro pra caramba, né? Sim. Era o fim de um ciclo. Só uma curiosidade aqui, tem o Festival de Samhain, né? O oposto dele, porque o Samhain é o início do inverno, o oposto dele é o Beltane, que é o início do verão. E aí ele é justamente um festival da fertilidade, né? E aí vai começar volta o calor, as flores e a colheita, né? Aí eles têm, só para sacramentar mesmo essa questão de como eles veem as estações, né? Como uma coisa importante, um marco real na vida, né? Do povo ali. E lembrando o seguinte, que nessa... Lembrando o seguinte, que nessa faixa aí no planeta Terra, né? Vou citar o Febrino aqui rapidão. Vai no Google Maps, dá uma olhada lá na Escócia e tal, e você vê que ele tá ali pro norte, né? Subindo do planeta. E nessa faixa, as estações, elas realmente são bem divididas. Enquanto aqui no Brasil a gente fica nessa mistura, né? De tá meio quente, chove, não sei o quê, e esse vai e volta. No norte, as estações, elas são bem certinhas, sabe? E aí é fácil de você perceber que, tipo, não... Acabou o verão, tá vindo o outono, acabou o outono, tá vindo o inverno, sabe? E essa era a referência dos povos antigos para saber em que pé tava o ano. Sim. E isso... Então, fazer um festival, né? Deus, algo relacionado a Deus, né? Sim, é muito louco, porque você começa a ver o quanto que essas coisas, né? Quanto que até a questão do clima... influencia na cultura dos povos e na religião. Então, provavelmente, se eles estivessem no sul, essas comemorações seriam trocadas, né? Provavelmente Samhain seria ali em junho, julho, e o Beltane, que o Wilde citou, seria em dezembro, ou próximo da data que é aí o Halloween. Esse era um festival de 3 dias, então... Não era só o dia 31 como o pessoal comemora hoje, né? Que virou a data comercial. Então, começava ali... Tipo Lollapalooza, né? É, exatamente. É porque a gente sabe que os celtas gostavam de uma festa, que eu tô ligado. Se enchia lá de erva de Asterix e Obelix e ficava louco. Aí fechava 3 dias e depois falava... Ih, mano, cerveja, umas paradas fertilizadas, uns cogumelos muito louco que só dava no inverno, e aí depois tava todo mundo se sair ali pra dentro das suas casas, porque já tava todo mundo com vergonha do que fez nesses 3 dias de festa. Depois fingia, só ia se ver de novo no verão. Uma coisa que eu acho que é legal também da gente ver é que, como tem todo esse lance sombrio, né, uma das coisas que envolvem essas comemorações é a crença de que nesse dia rola o lance dos mortos também virem, né, pra Terra. Os espíritos ruins. E também tem um lance dos espíritos bons também. Porque eles têm um lance de... nessa época do ano, fazer uma homenagem aos antepassados, né? Junto ali com essa questão da colheita, né? Tem esse lance de você prestar reverência às pessoas que se foram nesse momento. E aí entra também a questão das fantasias, né? Que eles usavam umas roupas ou umas fantasias bizarras, assim, se vestiam de bicho, com pele de bicho, para poder afastar os maus espíritos. Porque além dos espíritos se levantarem, tinha a crença de que esses espíritos poderiam possuir o seu corpo. Então, eles iriam lá das profundezas do inferno, aproveitando a morte do Deus, e andariam entre os vivos ali. Aí, pra evitar isso, você se fantasiava de bicho. E aí que era bem diferente. Aí até o início, né? O início da questão das fantasias, né? De onde pegou essa inspiração. Só que diferente de hoje, né? Que tem toda uma fantasia elaborada. Não, lá eles usavam a fantasia de animais, né? Sim, não tinha a Branca de Neve zumbi. Parangarico tirimihuaru! O que a falou da relação dos mortos, né? Porque eles acreditavam que tinha aquela abertura do portal, né? Porque virava escuridão, tinha coisa da abertura do portal, e aí tinha esse festival. O que que tinha esse festival? Tinha relação também com os druidas, né? Ou sacerdotes celtas também, como eram conhecidos, para fazer previsões do futuro, né? Que pro povo celta daquela época, era uma coisa dependente muito volátil do mundo natural. Então essas profecias eram uma fonte de conforto pro pessoal, pro povo celta, para ter um longo e bom, reconfortante inverno, né? Então também aí tem essa mistura do festival. Por exemplo, uma coisa que eles faziam no festival Samhain era a questão de dar queimas de fogueiras, dançar em volta da fogueira para tentar tanto a parte de afastar esses maus espíritos como esses disfarces, né? Principalmente os druidas usavam esse tipo de vestimenta, tanto para tentar reconfortar as pessoas, como a Ká falou, né? Reconfortar as pessoas que morreram na temporada passada. E aí, se a gente vê, isso é interessante, porque é uma relação dos mortos, é que vários povos têm, acontece isso, né? Os egípcios faziam isso naquela época, na época deles, no caso, né? Os aztecas tinham também na época deles. Então, é uma coisa que é bem comum, essa coisa do tentar reconfortar os mortos e tentar aliviar, né, de certa forma, a ida dele pro mundo espiritual. Sim, foda. Ou seja, o Samhain, ele é um São João gótico, no fim das contas. Ele é um São João que a gente come comida de milho, que normalmente é doce, assim, de fogueira e tudo mais, só que a gente se veste de matuto, não é de monstro, mas é de matuto, e a gente não fica louvando morto e tal, porque aí justamente é a parte gótica do Samhain. Acho justo, faz todo sentido. Até o nome, Samhain, São João. Tem até aquela música, pula a fogueira, Samhain, pula na fogueira. Muito bom. Ai, caralho. Então, e aí o que aconteceu? Por volta de 43, né, depois de Cristo, aconteceu que o Império Romano, né, invadiu grande parte do Reino Unido, né, que até naquele filme, aquela série que tem na Netflix, eu recomendo bastante, que é o The Barbarians, de certa forma bem sobre, tem outros filmes também, né, mas o que aconteceu? O Império Romano conquistou uma grande parte do território celta, né, porque os celtas não eram um povo só, várias tribos diferentes, às vezes até com dialeto diferente, tinha muita confusão entre eles, porque tinha treta, né? Porque isso aqui é tão dialeto, cada um querendo ter uma coisa e tal. Mas aí o que aconteceu? Por 400 anos teve esse governo em cima do povo celta, né? Das terras celtas. E aí que aconteceu que o romano também tinha um festival. Com essa questão que eu falei antes, né? De comemorar a questão dos mortos e pra entrar no mundo espiritual. Eles fizeram e pegaram a celebração celta Samhain e juntaram com um deles que foi conhecido como Feralha, né? Que acontecia no final de outubro também. Então, o que aconteceu? Que juntou dois tipos de comemoração, de certa forma, parecidas, né? E aí surgiu também a questão do Pomona, né? Que foi um dia para homenagear a deusa Pomona, que era uma deusa das frutas e das árvores, que tinha relação com a questão da fertilidade. Então, isso ajudava muito, porque quando chegava o inverno, muita gente quer conseguir ter uma boa colheita quando surgir na próxima temporada. Então, eles também faziam a comemoração dessa deusa, né? E aí tem essa Pomona, tem até relação com a maçã hoje em dia, né? Porque a gente vê muito em filme, série, até no Brasil acontece bastante, essa questão da maçã do amor ou maçã caramelizada, né? Então tem muita relação com cada desse festival da Pomona que acontecia no Império Romano. Pô, da hora. Inclusive tem uma gincana, né, que é bem comum no Hemisfério Norte, no Halloween, que é o lance de você deixar umas maçãs na água e tentar pegar na água com a boca. Aqui no Brasil a gente faz isso com farinha. Tenta pegar alguma coisa, ainda enfia a cara na farinha e tenta pegar. Mas lá tem essa tradição. Mas também, da gincana da maçã. É. Mas aí é o começo do que aconteceu, do que a gente vê, né? Que naquela época o Império Romano ainda era o catolicismo romano. O que é o catolicismo romano? É a mudança da região romana, né, aquela coisa dos deuses, vários deuses, né, se entrando na religião que a gente conhece hoje como cristianismo, que é um deus só. Então, né, ele era, de certa forma, o catolicismo romano era isso daí, essa entrada entre um e outro. E aí a gente vê o começo dessa questão de tentar cristianizar o festival de Samhain, até se tornando que é até hoje, né. Sim, isso é um lance que é legal também da gente frisar, né, que os romanos, eles expandiram muito o seu território. A gente tem, hoje quando a gente vai ver a história, a gente vê que o Império Romano era, tipo, gigantesco. E uma coisa que os romanos sempre fizeram, era sempre que eles iam até um lugar, eles impunham muito da cultura deles, mas eles acabavam absorvendo muito da cultura local, né? Então sempre rolava um sincretismo ali. Entre a cultura romana e a cultura do povo invadido. E que quando os romanos começam a ter esse contato com esses povos, né, começam a ter contato com o cristianismo, eles acabam fazendo isso, absorvendo essa questão do sincretismo. Tanto que muitas das comemorações cristãs, do calendário cristão que a gente tem, vêm de rituais pagãos. Não só a gente vai ver aqui o Halloween, que, como o Raul falou, né, a palavra em si vem de origem de uma palavra cristã, também tem... É uma data que foi absorvida desses rituais de Samhain pelo catolicismo, pelo cristianismo. Outros feriados também foram, como por exemplo a Páscoa, o próprio Natal, que é a data do nascimento de Cristo, não é bem aquela, não é bem 25 de dezembro, foi colocada ali como forma de equilibrar com o solstício de inverno também. Então tem todo um lance de que vem dessa da cultura romana, né, de você pegar a cultura local e absorver para dentro da sua própria cultura, para não causar muito desse choque, para dar uma questão de, para você agradar aos súditos, agradar aos súditos, né? De tornar aquilo oficial, porque as pessoas vão fazer de qualquer jeito, né? É porque a verdade é o seguinte: o cristianismo é mó chato e eles não tinham festa nenhuma. E aí eles foram Halloween, Páscoa, Natal, carné, tudo. E aí botaram pra eles pra galera não ir embora. Tá ligado? Porque depois, tipo, ih, mano, tá muito chato aqui, vamos embora. Aí não, fica, porque vai ter festa, vai ter bolo, tá ligado? Inclusive, inclusive essa expressão, vai, fica, vai ter bolo, veio daí, tá ligado? Pelo menos uns 5 mil anos atrás. mano, os caras nem têm data, aquela festa. Que falou, né? Aquela festa que Jesus transforma água em vinho, deveria ter uma data. Mas não tem data. Então aí eles inventaram outros. Ele deveria ter tipo um Oktoberfest, só que de vinho, né? Podia ser. Então, até que a Raquel falou é interessante, porque até em relação um pouco, a Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, quando ele conquistava os terrenos que ele pegava, ele fazia o quê? Ele tentava manter a cultura do local que ele pegava aberta, tipo, eu não vou obrigar vocês a comemorar uma coisa que eu comemoro, nem nada. Então é interessante você ver isso com a questão do Império Romano, né? Tipo, enquanto o Alexandre o Grande falava, não, você se mantém aí do jeito que vocês acham melhor... O Império Romano fala, não, a gente vai fazer o jeito que a gente quer, vocês aí, foda-se, a gente vai pegar as culturas de vocês e vão apresentar pra gente, né? Eu gosto que o Raul falou do que o Alexandre conquistava terrenos. Eu fiquei imaginando ele fazendo uns lotes, construindo uns condomínios. Alexandre, o grande... Imobiliário. O grande grileiro. Caralho, grileiro também. Empreiteiro. E aí o que aconteceu? Depois de tudo isso aí que a gente falou, finalmente chegou aquela coisa do Dia de Todos os Santos, né? Que aí foi realmente quando o Império Romano, né? Na verdade já deu passado o Império Romano. Que aí foi em 3 de maio de 609 d.C., o Papa Bonifácio IV, ele dedicou o Panteão de Roma em homenagem a todos os martírios cristãos. E aí a festa católica que tinha, que chamava Festa de Todos os Martírios, né? Na época. E aí foi o que aconteceu na Igreja Ocidental. E logo depois, o Papa Gregório III expandiu isso aí pra fazer o Dia de Todos os Santos e também não só incluir os martírios, né? Também santos, aí por isso surgiu esse Dia de Todos os Santos. E ele decidiu mudar a data, que era de 3 de maio para 1 de novembro. Para quê? Você já falou? Exatamente essa coisa de tentar fazer esquecer esses festivais que os cristãos chamam de pagãos, né? E sempre tentava incrementar essa questão de colocar a data em cima para fazer o povo falar: ah, o festival Samhain nunca existiu, né? O que realmente existiu foi o Dia de Todos os Santos. E aí as pessoas absorvem e aí nem sabem. Aí hoje em dia vai ter gente lá falando. Aqui no Brasil, principalmente. Não vai comemorar Halloween, essas datas importadas aí, data de americano. De americano. Aí, mal sabe eles que todas as datas são importadas. Todas elas. A Páscoa é outro ritual. Sim, mais americano, né? É tudo importado, nada daqui. Americano só tem. Americano só tem o 4 de julho, o resto é tudo de fora. Não tem nada original. Até porque o Halloween, né, depois a gente vai falar, que o Halloween foi chegar séculos depois para os Estados Unidos. né? E é que aconteceu, volta do século IX, tipo, o cristianismo foi crescendo cada vez mais na terra celtas, e o que aconteceu? Isso foi, de certa forma, eles foram implementando os ritos celtas junto com os festivais dele, né, de Todos os Santos. E aí, 1000 depois de Cristo, a igreja decidiu fazer 2 de novembro de assinados, que até a gente comemora aqui no Brasil também, né? Sim. E por causa de, pra homenagear os mortos. Então, o que acontecia? Tinha o dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos, 2 de novembro, dia dos finados, né? Sim. Que isso daí era pra substituir novamente aquela coisa do cristianização. Substituir o festival celta relacionado com os mortos, criando outro dia de comemoração praticamente igual, né? Só que mudando o nome e colocando a igreja cristã no meio, né? Que é o dia dos finados. Exatamente. Papa aí, mais uma vez, roubando datas comemorativas. É, Alexandre o Grande, maior que o Papa. Só pra. grande empreiteiro da antiguidade. Se fosse o nosso grande grileiro, nada disso teria acontecido. Ia ficar todo mundo tocando fogo em fogueira e vestido de bichinho e comendo tipo bolo. Tá vendo? Aí veio a igreja e agora a galera se veste de bruxa e de vampiro e fica comendo sete belo e pirulito. E fazendo caveira com glitter no Instagram. Com música isso, de funk. É. E é engraçado porque o dia dos finados, né, ele, naquela época eles eram comemorados com fogueira, que eles pegaram também do dia Samhain, tinha desfile e tinha fantasia, só que as fantasias não eram animais pra tentar fugir dos mortos, né, era diferente, eles faziam fantasia de santo, fantasia de anjo, fantasia de demônio, né, então eles meio que colocaram essa coisa da simbologia cristã dentro das fantasias. Imagina se tivesse mantido até onde o pessoal se vestindo de santo. Ah, não, mano. Nossa, Jesus amado. O cara sair pra se vestir de santo, velho. Nossa, velho. Como é que se vestir de santo? Tipo, vai todo mundo de batina com uma corda amarrada na cintura. Com a gorlinha na cabeça. Aí tem que fazer tonsura também. Cortar o cabelo. Sério, mano. Fazer mano. Deixar o cabelo crescer pra fazer Jesus. É. Caralho, pessoal, o Cristão vai matar a gente nesse podcast. Eu acho que eles deitam mais aqui, do tanto que a gente fala mal do Bolsonaro, os que têm um pouco de noção, talvez eles. É verdade. Mas é brincadeira, gente. E aí, não, eu odeio o Bolsonaro, isso não é brincadeira. Não, o Bolsonaro sim, mas desculpa Jesus, né? Vai fazer ring luz pra Jesus igual o Ronaldinho Gaúcho. Verdade. E aí o que acontece? Bem anos depois, o Halloween finalmente chega na América, né? Por quê? Qual que é a relação? Teve colonialismo nos Estados Unidos, apesar de pra eles acho que nunca aconteceu colonialismo, né? Mas já aconteceu. Mas teve colonialismo nos Estados Unidos, na época não era chamado de Estados Unidos, era chamado de Nova Inglaterra. E aí o que aconteceu? Com esse Nova Inglaterra colonial, teve o aumento da religião protestante, né? Que, né, muitas pessoas que foram da Nova Inglaterra, da Inglaterra, porque muitas dessas colônias normalmente eram pessoas que não eram consideradas bom da sociedade e tal. Até que a Austrália também foi um tipo parecido com isso, assim, a Austrália foi um pouco mais extremo, colocando, na verdade, pessoas que eram presas, né? Então eles falavam, você sendo preso, então você vai ser condenado a ser enviado para a Austrália, né? E aí na Nova Inglaterra um pouco menos pior, né? Não era tanta gente que era presa, mas tinha relação de eles pegar pessoas que não eram desejadas pela sociedade, então eles falavam, vamos mandar vocês para lá, para vocês cultivar e fazer o que vocês quiserem naquela terra, né? É que nessa época os protestantes, eles eram totalmente mal vistos. Nossa, né? E aí eles. Já que eles estavam muito mal na Inglaterra em si, não, então vamos pra essa terra nova aí que a gente pode começar lá do zero e fazer como quiser. Sim. Protestantismo, assim, tem treta com o catolicismo há bastante tempo, desde a época romana, né? Não, ele começou. O protestantismo começou por causa de treta com o catolicismo, sabe? Uhum. Então a treta é da de dentro. Sim. Pra quem não, ouvinte que não sabe, protestantismo, que lá nos Estados Unidos, né, eles usam muito mais. Estados Unidos e Canadá usam muito essa palavra, mas aqui é muito mais conhecido como o famoso evangélico, né? Sim. São esses, a galera que não que são cristãos, né, mas que foram numa vertente mais Antigo Testamento e tal. É, não acredita no santo. Martinho Lutero e tudo. Sim, porque tem justamente essa origem aí, né, do Martinho Lutero e tal. Que tentou fugir da parte mais burocrática e mais política do catolicismo, né. E entre aspas, tanto o próprio nome diz, né? Protestar contra é toda essa questão aí do monopólio da igreja, né? Que os caras eram... É a imagem, né? Uma questão do Lutero era essa questão da imagem não ser usada pra ficar vendida, né? Sim. E aí o que aconteceu? Pela questão dessa crença protestante que tinha lá na colônia da Nova Inglaterra, o Halloween demorou ainda um pouco a chegar, né, pela questão de ser uma comemoração em relação ao catolicismo, e era muito mais comum em Maryland e alguns colônias do sul dos Estados Unidos acontecer isso. E lá, de certa forma, era um pouco diferente do que era comemorado antigamente, né, porque lá, como era uma mistura de várias etnias, né, tanto da etnia europeia como a etnia dos nativos americanos que tinha lá, foi surgindo uma mistura que eles chamavam de festa de brincadeira, né? Tipo, happy party, seria mais ou menos isso aí. Que era diferente, porque o que eles faziam, né? Lá eles, tipo, faziam eventos públicos, que ele comemorava colheita, e aí também eles compartilhava a história dos mortos, contava sobre a sorte um pro outro, dançava, cantava, então era um festival bem feliz, né? E aí o pessoal protestante não curtia muito isso pela questão do paganismo que tinha relação, né? Sim. E aí é legal ver que também muito do que a gente vê hoje ainda tem relação com a cultura pagã, mas também tem relação com os imigrantes irlandeses e os escoceses que foram para a América. Sim. Porque justamente como o Raul falou, né, a galera que foi para a América, para Nova Inglaterra, era a galera excluída, então a galera que estava... Então muitas pessoas que estavam passando lá na crise irlandesa também e escocesa vieram para a América para tentar a vida e trouxeram junto a sua própria cultura, que ainda tinha bastante influência dos povos pagãos, né? Era mais próximo deles essa questão das comemorações de Halloween. Então, tanto que até a minha entrada, né, que foi que eu ia fazer as lanternas de pepino, vem justamente da lenda do Jack O'Lantern, que seria o Jack da lâmpada, Jack da lanterna. Jack cabeça de abóbora de lanterna. De cabeça de lanterna, que é justamente uma lenda, acho que é escocesa, né? Em que o cara ficava andando pra cima, o cara enganou o diabo e ele não podia nem morrer e ir pro inferno, e Deus também não aceitou ele no céu. Então ele ficava vagando pela terra com uma lanterna de nabo. Então, porque nabo era mais comum na Europa, né? Só que aí chegando nos Estados Unidos, não tinha muito nabo, mas tinha bastante abóbora. Tinha umas abóbora grande, bonita, que dava pra fazer umas lanternas mais legal. Aí virou abóbora. Inclusive. O peso da lanterna. Mano, imagina fazer com nabo hoje em dia. Mano, imagina se o terror com os caras com cabeça de nabo. Só ninguém, né? Ia ser muito péssimo. O quê? Não, eu acho que nabo dá muito mais medo que uma abóbora. A abóbora tem uma cor vibrante e tudo mais. O nabo ia ser aquela parada meio sem cor, tá ligado? E pequena, assim, fora do esquadro, na cabeça de alguém. Você não tem gosto tão, nabo, não tem gosto tão bom, né? Acho que eu nunca comi nabo. Nabo é meio adstringente. É tipo chuchu? Assim, é porque eu não comi chuchu cru, mas ele é mais tipo rabanete. É, tipo isso mesmo. Nunca comi rabanete. Também não, mas tudo bem, vamos seguir em frente, fingir que... Vamos seguir em frente. É engraçado o que a Ká falou, né, sobre isso aí dos imigrantes, porque muitos imigrantes saíram de lá, teve uma crise, na verdade, da batata, né? Teve um problema de colheita lá na Irlanda, então os fazendeiros não conseguiam plantar batata, e aí decidiram começar a vir e ir bastante para a Nova Inglaterra, porque nessa época, no século XIX, metade do século XIX que aconteceu isso, a Nova Inglaterra já tinha pegado uma fama, né? Então muitas pessoas que... Aquela coisa da oportunidade numa nova terra, né? Por isso é o colonialismo, né? E aí o que aconteceu que tem isso aí muito de imigrantes holandeses por causa desse problema da batata, né? Sim. Só um parêntese, ACC 229, a história da batata, a gente falou sobre isso, hein? Caramba, o Wilde lembra o número, parabéns. Ou é o Google mais rápido do Oeste, ou é uma memória de elefante. O Google, foi o Google mais rápido do Oeste. E sem fazer barulho no teclado. Cê é louco, hein? E aí que aconteceu que no século XIX mesmo, que aí começou a popularizar o Halloween, tornou o evento que é até hoje super popular, né? Na América do Norte, principalmente. E aí, todo ano tem alguma coisa, né? Todo ano tem toda essa patifaria aí de fazer você gastar dinheiro com doce, comprar um monte de maquiagem de pancake, que você não vai usar mais. E também pancake, tem... Pancake, velho, caraca. Nossa, quanto tempo eu não escuto essa palavra? Quanto tempo que você não pinta a cara de branco pra fingir que é o Kiss numa festa de Halloween? E também olha, pra fazer você vender... Pra vender abóbora, porque nos Estados Unidos só existe abóbora pra isso, ninguém come abóbora. É verdade, pior que eles usam abóbora normalmente nesse outono, né, nessa época do ano. Sim, e faz tudo de abóbora, é, vela de abóbora, pão de abóbora, bolo de abóbora, tudo de abóbora. Barangarico tirimihuaru! Vamos falar agora, passando um pouco, acelerando um pouco a história, né, para os tempos modernos, para a gente chegar aqui na festa moderna, né, no caso, que a gente conhece. Que a gente conhece de filme, né? Porque, olha, particularmente aqui em Pernambuco, eu não sei em São Paulo, mas aqui em Pernambuco, Halloween não tem nada. Não tem nada. Ah, olha ali, tem uma criança, não sei o que, tipo, sei lá. Eu vim ver coisinha de Halloween, tipo, há uns 10 anos atrás. Mas fora isso, pelo menos aqui não tem nada. Só em filme. Pra mim, Halloween é coisa de filme. Aqui em São Paulo, assim, um tempo pra cá já até bastante, né? Cresceu esse negócio de vender roupa, aí também tem balada que faz temática, então também copos, festa fantasiada, tem uns noitão de filme de terror, então isso aí deu uma crescida aqui em São Paulo por causa dessas questões que tem, né? Tem muito em escola de inglês, aí você também vê bastante, que o pessoal tenta trazer um pouco da cultura. Escola, às vezes tem também, mas normalmente na escola os caras fazem o dia do Saci, aí você vai de Saci. em vez de Halloween mesmo, né? Mas tem também empresa que tem. Lá onde eu trabalho, né? Tem uns 2 anos atrás, antes da pandemia, a gente fez uma festa de Halloween. Belezinha. Mas só também, nada demais. Ninguém veio bater na minha porta e pedir doce. Ainda bem que eu não ia ter. E se vier, eu não vou ter. Dá um pão doce, tá ligado? Mas enfim, né? Aqui no Brasil é fraquinho ainda, porque aqui é dia do Saci. E só que nos Estados Unidos lá é super forte, né? Tanto que tipo, das coisas que tem, que é exportado americano, assim, né, que a gente vê, eu acho que é um dos feriados mais fortes, assim, que tem de questão de filme, de indumentária em si e tal, tá ligado? Todo aquele negócio, às vezes em filme de como é, coisa americana de colégio, sabe aqueles filmes de colégio americano que passa o ano, e aí sempre tem a hora lá do Halloween, aí tem as crianças pegando e tem a rua toda cheia de papel higiênico. Sim. WandaVision teve agora aí, mais recente. A Wanda se vestida de Wanda, dos quadrinhos. É interessante isso aí do festividade que eles comemoram, né? Que é tipo uma coisa que foi pegando de antigo e se tornando até hoje. Por exemplo, a questão do doces e travessuras, né? Que é bem conhecido, que era aquela coisa da criança ir lá na porta das casas e bater pra pedir doce ou travessura, né? Que na verdade é uma coisa bem antiga, que é a relação com o Solen, que era um tipo de comemoração que tinha na Irlanda, que eles faziam pão de alma, e aí tinha essa questão de bater na porta pra pedir, né? Eles, tipo, as pessoas pediam esse pão de alma pra limitar as pessoas mais pobres que tinham naquela época, né? Foda. E tem todo esse lance também dos espíritos, né? Então por isso tem as travessuras. Sim, também tem as travessuras, por causa do... Essa questão do ou gostosura ou travessura, ou você dá a porra do doce, ou a gente vai meter papel de fogo, tacar merda, sei lá o que os caras fazem na cara dos outros. Chantagem, né? É uma data pra você aprender a fazer chantagem. Mas você vê como que é a questão, né? Antigamente era um negócio mais solidário, e hoje em dia o pessoal só pra gostar. É só zoeira. Só zoeira. Inclusive, nos Estados Unidos é o segundo festival. Festival não, data comemorativa que tem mais gastos, né? Com o pessoal depois do Natal, né? Sim. Que, mano, o tanto que eles gastam as fantasias, aí tem essa. Tem as, é. Vou falar. É, no, quando eles... Decoração, né? E decoração, isso. Decoração da casa. Que tem uns ali que até tem, assim, dependendo do local, tem no bairro que até faz campeonato de. Casa do Terror, comemoração pois de... Pois é, cara, eu vi uma reportagem esses dias que a casa do cara tava com uma decoração tão bizarra lá, de gore, que chamaram até a polícia porque ficaram com medo, achando que era real, tá ligado? Meu Deus! pra você ver o nível que chega, tá ligado? A galera americana é bizarro, mano. É, os caras são hardcore, cara, não brinca aí. Claro, claro. Eles não tem o que se preocupar. As coisas tudo barata lá. Eles não têm Bolsonaro na presidência. Aí é muito bom ficar fazendo decoração na casa. Os caras tinham o Trump, que era ruim, mas ainda não era tão ruim assim. Por incrível que pareça. Que o Trump é tão ruim. Lá ninguém gasta $300 pra fazer uma feira de 15 dias. E fica passando pelascado depois. Nem pagar $7-$8 no saco de feijão, né? Então... E no litro da gasolina. E aí, essa comemoração que tinha de pedir doces veio disso aí. E aí, o que aconteceu? Tinha essa relação também das roupas, né, das fantasias, que, como a gente explicou, era a relação do Sanhai para espalhar, para tentar fazer os mortos não possuir você. E aí, hoje foi modernizando, claro, surgindo fantasias. Se você pegar a foto de fantasia dos anos 20, cara, era um negócio tão bizarro. Tipo, cara, pra ter ideia, uma das fantasias que, nossa, ainda bem que não existe mais hoje, era a fantasia blackface. Os caras faziam blackface, acho que até os anos 30 ou nos anos 40, tinha fantasia de blackface que os caras realmente faziam isso lá nos Estados Unidos. Cara, era bizarro. Americanos sendo americanos, né? Com sua história de... sempre, nada de novo. Mas infelizmente. É o seguinte, as fantasias dos anos 20, dos anos 30 aí, meu amigo, dava pau em qualquer fantasia, às vezes, de filme de terror, tá ligado? As crianças usando roupa branca com máscara de saco de batata, velho. Você olhasse assim, caralho. Parece Chernobyl, essas porra, né? É, porra. Halloween Chernobyl da Deep Web. Nossa, Halloween da Deep Web. É, muito bizarro. E aí, cara, isso daí quando também começou a ter os filmes, né? E começou também a ter essa coisa de implementar. Até engraçado, né? Tipo, cosplay. Os caras já faziam cosplay dos personagens de terror. Acho que começou isso aí nos anos 50. Ou se não me engano, 50 ou 60, que já começou essa popularização de colocar personagem de filme em fantasia, né? Conseguir dar uma graninha também junto com o merchandising dos filmes, né? Faz sentido. O lance é que os Estados Unidos têm essa parada, né? Eles não podem ver nada e falar, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Então, tipo, Natal, chega Natal, 550 milhões de filme de Natal. Halloween, vamos fazer filme de Halloween. Pega todas as lendas, todas as desgraças. Serial killer, a galera gosta. Pega também, bota também. Assassinato. Galera que vai pro acampamento, vamos botar um assassino, vai ser legal. Vai ter serra elétrica. Vamos botar outro cara com máscara. Vamos botar faca. Faca é bom. Brinquedo assassino também gosto. Machado. Né? Gosto, vamos botar, bota mais. Então aí os caras começam a vender, mano. Virou uma grande loucura. É uma data que virou os Estados Unidos transformando numa grande loucura. E aí nas baladas, porra. E muita questão do que eu vejo também, muita questão de série, que é a questão disso daí de tipo, ser um negócio pra criança, né? Tipo, você vai lá, bate na porta, a moça dá o doce travessuras e tal. E aí, com o tempo, as fantasias foram relacionadas a meio adultos, né? Então, hoje em dia tem muita festa de balada que você faz enfermeira sexy, bruxa sexy, bombeiro, médico e essas coisas assim também, né? Que começa a entrar o adolescente. Aí o adolescente estraga tudo. Era só pra ser doce. Aí mistura com American Pie e fodeu. Mas aí você vê como são as coisas, né? Que é assim... É, a questão do doce, né, dos doces hoje em dia, chiclete, chocolate, não sei o que, era toda aquela parada antigamente de que se dava fruta, faziam alguns pães e bolos, né, adoçado com mel, com frutas também em si, tinha até a questão das bebidas e coisa fermentada, né, que quando fermenta aí o açúcar ele fica mais evidente e tal. É, e isso se transforma nesses 12, né, de hoje moderno. Toda a questão da fantasia, que tinha a ver com os mortos, né, com o véu da realidade estava mais fino, os mortos poderiam vir e você se fantasiava para, tipo, enganar eles, né, para eles não possuir você. E aí isso se torna, isso vira, tipo, a galera fantasiada de bruxa, de múmia, de fantasma, tá ligado? E sem falar em toda essa mistura, né? A mistureba de tradição cristã, inglês, com tradição escocesa, irlandesa e tal, e que foi vendo e virando essa corruptela que a gente vê hoje em dia do Halloween, do clássico para o moderno, sabe? É muito engraçado quando você vê como, né? A gente começou falando do nome Halloween, né? É, que ele tem todo um trabalho de All Hallows Eve e não sei o que, e aí vira essa mistura, né, do inglês com a palavra escocesa e tal, e tem toda essa mudança até chegar nesse nome que a gente conhece hoje, pra festa que era lá com os celtas antigamente, aí veio os romanos, aí o cristianismo deu aquela mudada, e ele foi, viajou para os Estados Unidos, e lá dentro, tudo isso ainda encontrou os protestantes e tal, e aí a gente vê o que deu hoje, sabe? Tipo, às vezes você for comparar uma com a outra, é muito diferente. É muito diferente mesmo. Tipo, é uma coisa que você pensaria que até é o seguinte, alguém, não, eu acho que se não mudasse nome, sabe? Mas se você falasse tudo assim, você ia pensar que era só uma coisa inspirada, levemente, sabe? Mas aí quando você para pensar assim, poxa, veio desse lugar aqui, muito, muito diferente mesmo. É. E aí, até você falou aí, né, que evoluiu. Uma coisa também que o pessoal comemora muito atualmente é a questão de pegar a maçã com a boca, né? Tem umas festas que o pessoal faz isso. Que tem a relação com a pomona dos romanos, né? E aí também o símbolo maçã. Também alguns colocavam avelã, que tinha associado com a sabedoria divina. Porque na época de Halloween também tem a famosa joguinhos, né? O pessoal fazia um joguinho de desviação. E aí tem relação com os druidas, que era na época dos celtas, né? Pra tentar... Uma coisa que o pessoal fazia muito no começo do século XIX, né? Que era a questão do... Tentar adivinhar quem vai ser o marido da pessoa. Ela tinha essas coisas assim. Tá e vendo? No fim, o Halloween é realmente um grande São João. Tem até o Santo Antônio tá pra botar no copo de cabeça pra baixo. É tudo igual, é isso. Faz também... bastante sentido. É, também tem tipo outras festinhas de contar história pra história de terror, né? Tudo bem que isso aí, se contar história de terror, existe há muito, muito tempo, desde o começo dos primórdios da humanidade, tem essa coisa de contar histórias, né? E colocar histórias de terror pra dar uma incrementada também no, nas festividades que a gente tem até hoje, né? Que hoje em dia a gente trocou, né? E no caso eles trocaram, né? Essa coisa de ficar contando a história que tinha lá no século XIX, século XVIII, pra ficar assistindo filme, né? De certa forma... contando outra história, só de forma de mídia diferente. Exatamente. E ganhar mais dinheiro, porque é isso que os Estados Unidos querem, ganhar dinheiro. Sim. Errado de chutar, ficar... errado de chutar, porque se der, se for dinheiro. Bom, a gente tem que fazer o exercício aqui de transformar o nosso São João num grande Halloween, pegar os bonecos de Olinda, trazer do carnaval pra fazer e vender. A gente tem que fazer um filme de terror com ação. Boneco de Olinda? Caraca, pegar os bonecos de Olinda é despossuído, tá ligado? Sim. E eles correndo atrás, mano, procura, cara, depois vocês procuram corrida de boneco de Olinda. Vocês viram, os caras saem correndo, é bizarro porque é um corpo gigante com os braços e tem umas perninhas assim, tic, tic, tic, e os caras correm muito, velho. Caralho. A gente precisa... Isso daria medo. Aí a gente já faz o link aqui com o Halloween do Brasil, que virou o dia do Saci, e vamos fazer a exaltação do Brasil com a corrida de boneco de Olinda. É. Maravilhoso. Barangarico tirimiruaro! Mas aí tem outra coisa também que colocou a relação de ganho, é as casas mal-assombradas, que, né, apesar de todo ano sempre ter, né, a gente vê aqui no Brasil tem bastante no antigo Play Center, que hoje não existe mais, e o Hopi Hari também, né, E aí, mas isso daí foi uma coisa que foi se implementando bastante no Halloween, porque, né, era uma coisa assustadora, tinha a questão da casa. E aí o que aconteceu que nos Estados Unidos começou a se popularizar. Mas quando a gente fala nos Estados Unidos, pode incluir também Canadá, né? Porque acho que a América do Norte é o que mais tem a forte comemoração do Halloween, acho que depois do Reino Unido também, né? Que a gente vai falar um pouco depois do como que é essas festividades pelo mundo. Mas os Estados Unidos e o Canadá comemoram bastante esse forte. Mas aí a Casa das Mãos Assombradas se forma pra ganhar dinheiro. Porque o que aconteceu? Lá nos anos de 1915, né? De certa forma, foi a primeira casa assombrada que surgiu. E aí que aconteceu que foi mudando com o tempo. Até que nos anos 30, as Casas Assombradas começou a ter essa temática, né, de Halloween, que ele tá em 1915, era uma coisa um pouco diferente, que era uma coisa mais casa de diversão, que eles falavam, né? Não era uma coisa de casa mal-assombrada, como que é conhecida até hoje, né? Que até tinha umas, era movida a vapor na época dos anos de 1915 e tal. E aí, com os anos 30, que aí sim foi implementando essa questão da casa mal-assombrada. Anos 50, ele já começou a ter uma noção mais do que era uma casa mal-assombrada. Surgiu o primeiro na Califórnia. E aí, claro que nosso grande Walt Disney, né, implementou essa casa mal-assombrada em 1969, que é a The Haunted Mansion. Que aí sim começou. Aí sim começou a ter aquela coisa de casa mal-assombrada no Halloween, até que muitos lugares, parques de diversões, né, inclusive o Hopi Hari faz isso até hoje, e o Play Center fazia, era toda a data de Halloween ter a casa, vários tipos de casa mal-assombrada, com várias temáticas diferentes de Halloween, zumbi, vampiro e tal, né? Sim. Cara, eu fico imaginando, o Raul fez esse apanhado aí de casa mal-assombrada e tudo. E, mano, por mais tecnológico que seja lá a casa mal-assombrada da Walt Disney e tudo, beleza. Mas, meu amigo, eu imagino o quão terrível deveria ser a casa mal-assombrada de 1915, velho. Porque se, né, se enquanto essa casa funcionou, não morreu pelo menos umas 10 pessoas, eu não acredito. Porque, meu irmão, imagina aquelas paradas mal feitas, feiosa, de usando o saco de batata e umas paradas bizarras penduradas, tá ligado? E zero segurança do trabalho, as crianças correndo, não sei o que, e caindo em buraco, ficando perdida lá dentro. É assim que começa o filme, assim, tá ligado? Cara, imagina que deveria ser terrível, terrível esse aí. Com certeza, cara, não tinha segurança nenhuma. Aí você pega a galera mais velha e fala, na minha época que era bom, essas casas aí não assustam ninguém. Vi 10 crianças caindo no buraco, no poço, de verdade. O poço realmente tinha criança dentro. Cara, é engraçado que depois, né, desse negócio dessa casa mal-assombrada, hoje em dia é muito comum dois tipos de casa mal-assombrada, que é muito estranho. Que é a primeira que eu vou falar, que é The Hell House, que são casas mal-assombradas cristãs, né? Ué? É, exatamente, casas mal-assombradas cristãs, que na verdade eles começaram a fazer isso numa época pra fazer as pessoas pensarem nos seus pecados. E aí, o que acontece essas casas têm? Elas são tipo, é bem parecido com casa, sabe, tipo guia, quando você tá na coisa de arte, a guia vai falar, tem esse local aqui com essa pintura e tal, você vai passando e vai vendo. Então, de certa forma, eles sozinhos nessas casas real. Eu nunca fui nenhuma, né, eu vi relatos, né, porque porra, pra que eu ia numa porra dessa, né? Mas eles fazem assim, é uma casa, às vezes, eles faz uma pintura diferente, dá uma, né, uma, como chama, coloca roupas diferentes, às vezes não, às vezes é simplesmente uma casa que eles colocam vídeos de pessoas cometendo pecados, então, tipo, pessoa sendo estuprada, pessoa sendo morta, tipo, atuação, né, eles fazem isso com atuação, e aí a pessoa pensar e ver aquilo, pecado, não sei o que, tipo, também coisa gay. Então, caramba, assim, é horrível. Amada. Tem que. É. Nossa, que péssimo. Sim. O cristianismo tá sempre tentando, né? Oh, aborto é também, tem vídeo de aborto, essas coisas assim. Então é uma casa, você fica vendo vídeo de coisas, pessoas fazendo várias coisas ruins, né? Também pra querer, por exemplo, matar coisa ruim, como coisa ruim pra eles, tipo, casamento, né? De pessoas do mesmo sexo. Então. Essas besteiras também tem. Mulheres feministas. Aí aparece lá as mulheres fazendo protesto. Um absurdo. É. E aí, será que é umas atuações bizarras, né? Que os caras devem filmar no fundo do quintal pra fazer as cenas. Ai, gente, complicado. É. E aí, de novo, né? Do cristianismo tentando. Esse é um pouco mais forçado, né? Que, tipo, enquanto. Ah, já que eles têm a casa mal-assombrada, a gente vai fazer a nossa casa mal-assombrada, que é o quê? A casa do inferno. E onde você vê o nossos pecados acontecendo. Você ter peso na consciência e não fazer essas coisas. Na vida real. É ver os jovens na balada. Jovens usando drogas. Jovens assistindo Harry Potter. Que não é de Deus. É tipo isso. Você jovem que assiste Naruto, também não pode, porque tem o demônio de nove caudas. Tá jogando RPG, não pode. Tá jogando Yu-Gi-Oh! Assistindo Yu-Gi-Oh! Um absurdo, tem que jogar fora. O Leão Lobo disse. Leão Lobo? Não, era o Leão. Era o Leão, que era só o Leão. Gilberto Barros. Gilberto Eu lembro, eu tinha a carta do Yu-Gi-Oh! Ele falou que era do Satanás, eu tive que jogar fora. Eu também. Não, não, também não. Quem nunca? Isso aí marcou a infância de uma galera. E o outro tipo de casa que também é hoje em dia, principalmente, é as casas extremas, né? Que são casas, ou seja, alguém já ouviu falar disso aí, são casas normalmente que você paga pra eles praticamente torturar de você. E aí você tem uma palavra de segurança pra pessoa parar de torturar você. Mas seria... Porque normalmente na casa de monstro, casa mal-assombrada em parque de diversão, a Universal Studios faz o Halloween Nights, a Disney tem também a comemoração deles de Halloween no, todo ano. E normalmente ou as pessoas que estão lá não podem tocar em você, né? Se assustam, acabou e você vai andando sozinho, tudo bem, né? Nesse caso dessas casas extremas, as pessoas são torturadas, por exemplo, afogadas... São presas dentro de um frigorífico. E é isso aí. As pessoas pagam pra ser torturadas simulado, de certa forma simulada, entendeu? Como é o... É casas extremas, né? Isso. Isso aí tem outro nome. Isso aí se chama BDSM, tá ligado? Ai, tá ligado? Meu Deus do céu. Palavra de segurança. Safe word e tudo. Não, isso aí tem outro nome. E, porra, o foda é que não é barato. Não é barato. O pessoal nos Estados Unidos, inclusive, isso é bem polêmico, essas casas extremas, porque já teve lugar que já foi chamar a polícia, já teve certas pessoas que falaram que falaram a palavra mágica e o cara não parava. Entre outras coisas, tipo, mano... É isso aí, as pessoas pagam só. Depender, tem pagar 500 dólares pra ser afogado, né? Então. Agora com o Round 6 vai ter provavelmente algum bagulho inspirado. Eita, casa Round 6, ó. Caraca. Vai ficar lá, batatinho 2-3, pou-pou, cai no chão, morreu, leva umas balaças na cabeça. Né? Vai dar alguma merda aí. É. E aí, agora terminando aqui, né? A gente falar do Dia dos Mortos. Então, quem pensa que os Estados Unidos, só os Estados Unidos comemora, os Estados Unidos e Canadá também comemoram o Halloween, mas na verdade não. Por que pareça, o Halloween é bem popular em vários locais do mundo, inclusive o Brasil, né, com o Dia do Saci, que vai só que de certa forma diferente. Acho que um dos festivais mais conhecidos depois do Halloween é o Dia dos Muertos, né, que é um festival feito no México. E é interessante a forma que eles fazem, que é de certa forma bem diferente e ao mesmo tempo similar com o que os celtas faziam na época. Né? Sim, eles têm essa mesma questão de honrar os antepassados, né? E de ser uma festa, só que no caso do Dia de los Muertos é uma festa mais alegre, é mais pra cima, as pessoas ficam mais felizes. É porque aí é a América Latina, né? A gente tá falando do povo que sabe fazer festejar e tirar onda, né? Sim. A galera lá do outro lado não tem, fica sem sol por 5 meses, é depressão, tá no DNA. Aqui é sol, praia, mojitos e violeiros e prrr, arriba! A galera do hemisfério norte falta uma vitamina D. Falta uma alegria. Falta um sol. Cara, coloca Dia de los Muertos no Google. E, meu amigo, em uma foto você consegue contar pelo menos umas 20 cores diferentes. Uma foto. Nossa, é muito colorido. É muito colorido. Porque eles pegaram essa tradição indígena, né? Azteca que eles têm. E aí também teve a religião cristã também mistura, de certa forma, com os colonizadores espanhóis. Então, mas eles foram, de certa forma, conseguiram manter muito bem as raízes dele, né? Do povo azteca. Então. Tem essa coisa de decoração de flores, altares com doce, porque eles fazem essa questão dos doces para alimentar os mortos, né, que vem nessa época. Então ele tem origens e tem certa divergência também com o Halloween, mas tem semelhança àquela coisa dos mortos, né? Mas é interessante como eles fazem para mais respeitar. Tem um livro que eu li faz pouco tempo que chama Árvore de Halloween, né? Que é do Ray Bradbury, que ele conta a história do Halloween, de certa forma, com os personagens, que os personagens se vestem de cada um de um jeito, né? E um um desses personagens veste de esqueleto. Aí tem um momento que passa no México. E aí, a gente vê isso como eles fazem no México. Cara, é bem bonito, porque eles vão lá no cemitério, eles levam bebida, vai a família comemorar com um ente falecido, né? Então, tipo, a forma que eles comemoram é que o Halloween é aquela coisa de doce, enquanto no México é uma coisa mais, tipo, vamos passar muito mais tempo, porque é o momento que a gente tem pra passar com o ente falecido, né? Porque eles dizem que é o dia que os mortos vêm pra proteger os vivos, né? Os seus parentes. Então, ele, você tá falando, eles estão um mais perto, né? Um agradecimento que eles têm dos mortos. Congrega. No Brasil, a gente tem muito a cultura de fazer isso no dia de finados, né? Então, muitas pessoas fazem homenagens em cemitérios, levam flores para as pessoas que já morreram e tal. E a gente também tem, isso é um detalhe aqui em São Paulo, esse ano a gente não vai ter, mas tem no dia 2 o Zumbi Walk, que são... É verdade! Que a galera se veste de zumbi e vai pras ruas fazer fotos. E andar todos juntos como se fosse uma grande... uma grande zumbi walk. Zumbi mob. Zumbi mob. Mas sem a parte dos doces, o que é bem triste. Então por isso que eu não vou. Se tivesse doce... Você tem que andar pra caramba, aí tem que ficar se pintando, né, pra virar zumbi e não tem nenhum doce. Exatamente, é uma versão fitness do Halloween. É verdade. É por isso que eu prefiro o São João. São João é muito melhor. São João é o melhor Halloween. É o melhor Samhain, dentre os Samhains que tem. O que faz bastante sentido, porque a festa junina acontece justamente na virada do verão ali pro inverno. Então tá chegando o inverno. Sim. Também. Uhum. Então faz total sentido. Vamos lá, inclusive, então, no final do programa sobre história de Halloween, a gente chega à conclusão de que a gente vai esquecer o Halloween vai comemorar só o São João e a festa junina. Sim. A gente vai ficar fantasiado de monstro matuto no São João. Drácula de bigode e dente preto, tá ligado? Com chapéu. Pra assistir corrida de boneco de Olinda no meio, a gente faz uma versão dark, gótica, com pamonha, bolo de milho, canjica. Espantalho. Tem espantalho assassino também. Pode ser também. É. Espantalho com máscara do Jason, tá ligado? Ia ser top. Aqui é o Raul, e na noite de hoje a gente vai apresentar como os mortos vão conhecer os vivos, dar um chute na bunda deles pra eles parar de fazer besteira. Errou! Esqueceu de fazer a abertura do programa! Ah, também é. Thank you. Olha aí, ó. Tá vendo isso? Deu uma merda? Julgou eu, falou, não, é fácil, 7 anos aqui, já sei fazer, esqueceu, errou. 7 anos ouvindo o Febini falar. É Pelé, errando o pênalti. Cara, é verdade, tem que falar qual que é o tema antes e depois fazer o texto. Ainda bem que eu errei, porque a frase também que eu ia falar, eu caguei tudo. Aí a dicção tá como? Ai, caralho, tá uma bosta, tá a língua presa nessa merda. Então vamos de novo nessa porra. Mas peraí, como que é? Eu apresento meu nome primeiro, depois eu vou apresentar que eu comprei. É 7 anos, papai. Caralho. 7 anos. Ai, caralho. Você tem que mandar o olá, senhoras e senhores. Aí você verdade. Já manda. Aqui é o Raul e Cherulewski, pau no gato. Ah, ok. Olá, senhoras e senhores. Aí, o quê? Olá, senhoras e senhores. E... Aí você já manda o normal. Calma que eu não ouvi aqui. Oi? Olá, cara, eu tô senhora... tentando ouvir aqui, o cara fica rindo aí, porra. Olá, aí, senhoras e senhores. E aqui é o Raul e a sua frase. Tá. Não, isso. Tem que fazer quebrar a regra. Tem cada um fazendo isso. Tipo, oh, foda-se, isso aí não tem mais regra. Olá, o caralho. Tô vendo aí, deixa eu até lembrar aqui minha frase que eu até esqueci. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!